Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. Oi, oi. E nessa edição, voltamos ao tema de músicas do Grammy, né? O Grammy Award. A gente aproveita o timing, né? Exato. Enquanto o Grammy não patrocina a gente vai fazendo merchan de graça pra eles, por que não, né? E aqui, continuando o Grammy, né? Vamos tocar algumas músicas que já foram... Já ganharam, na verdade, os prêmios do Grammy, né? Na parte 1, a gente falou de algumas músicas que ganharam da gravação do ano. Dessa vez, a gente vai falar da canção do ano. O Grammy, ele tem vários prêmios. Só que ele tem 4 prêmios de maior prestígio. É a canção do ano, a gravação do ano, o álbum do ano, melhor novo artista. Aqui, a gravação do ano, ele fala sobre a música e o cantor em si. Já esse daqui, né? De canção do ano, na verdade, ele envolve muito mais a parte de compositor, junto com... Produção. A produção. Todo o time, né? De produção e composição, né? Então, vem a mais essa parte técnica por trás. Então, vai ver que tem muitas músicas também muito boas, muito legais. Músicas que, inclusive, até essa primeira que a gente vai falar, que eu não vou antecipar, vou deixar vocês falar, são produções muito grandes, muitas vezes. Elas são músicas que realmente chamam a atenção. Então, a gente vê muito collab aqui, a gente vê muito featuring, e eu acho que essa primeira é o exemplo clássico disso, né? Pois é, essa primeira que a gente vai falar, que abriu a playlist, tá tocando o vídeo de fundo, é a grandíssima We Are The World, música cantada por todo esse conjunto de cantores que chamaram de USA for Africa, for Africa. E essa é uma música que ela foi escrita pelo Michael Jackson e o Lionel Richie, e produzida pelo Quincy Jones, e é uma música de meio que ativismo, né? Ativismo pra, numa época da década de 85, 86, pra ajudar o pessoal na África que estava com fome, né? Então, a música pra juntar dinheiro, né? Esse dinheiro foi lançado pra ajudar as pessoas que estavam com fome na África, principalmente o pessoal da Etiópia, etc. Teve uma grande época de fome na década de 80 ali. E assim, pra alguns nomes que apareceram nesse clipe, quem? Muitos de vocês devem ter assistido, mas Lionel Richie, como já foi citado, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Jamie Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Johnny Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan, Ray Charles, o Dan Aykroyd, que tava lá cantando chorus porque sim, que ele tava lá. Então, assim, foi um time muito grande. Foram produzidas várias coisas. O single vendeu, assim, mais de 20 milhões de cópias, certo? Sendo um dos pouquíssimos singles que venderam mais de 10 milhões de cópias ao redor do mundo. Então, assim, a música foi divulgada com vídeo, com pôsteres, e levantou mais de 63 milhões de dólares, o que hoje equivalem a em torno de 144 milhões de dólares pra ajuda humanitária na África. Então, assim, essa música foi muito importante e ela fez um barulho muito grande. Alguns de vocês talvez se lembrem que em 2010 a gente teve um remake desse projeto que foi voltado pro Haiti, na época do terremoto do Haiti, que também foram reunidos muitos artistas, teve novamente o envolvimento do Quincy Jones, do Lionel Richie, dessa vez com o Clef Jean também participando, certo? E com artistas que ganharam o nome de Live 25, aí seria uma celebração dos 25 anos também do original, que também teve um caráter humanitário. Pois é. E esta música que ainda ganhou, além dos 86, além do prêmio de canção do ano, ganhou de gravação do ano, a melhor desempenho pop feito por uma dupla ou grupo com vocal, além do prêmio de melhor vídeo musical e forma curta. E além de prêmios do MTV Video Music Awards, né? People's Choice Awards, etc, cara. Então, música bem conhecida da sua época, né? Sim. Fez bastante barulho. Pois é, mas vamos começar a nossa playlist pra valer, né, Adri? Nós vamos começar, então, com o vencedor de 1990. 93, Tears in Heaven, escrita por Eric Clapton e Will Jennings, na trilha sonora do filme Rush. Então, a gente tá falando de uma música que ela tem uma história muito trágica. Ela foi motivada por duas tragédias pessoais na vida do Eric Clapton. Em agosto de 1990, o produtor dele, dois dos funcionários e um amigo dele, Stevie Ray Vaughan, eles morreram num acidente de helicóptero. Em março de 91, o filho do Eric Clapton, de 4 anos, que era o Connor, ele morreu depois de cair do apartamento deles, do apartamento de um amigo da mãe dele, do 53º andar. Essa foi uma tragédia muito pesada na vida deles, essas duas perdas muito próximas. O que acontece é que ele, depois de se isolar por um tempo, ele começou a trabalhar escrevendo a trilha sonora desse filme e essa música, especialmente pra lidar com a perda do filho dele, que foi o maior motivador, de acordo com uma entrevista que ele próprio deu em 92, que a música, assim, poderia ser parte do filme, mas poderia ser sobre o Connor, e a verdade é que ele disse numa entrevista posterior que ele usou a música subconscientemente como um agente de cura e funcionou. Ajudou, que ele queria escrever uma música sobre o filho dele e ele conseguiu. Sabendo que o Eric Clapton teve muitos problemas pessoais com abuso de drogas e tudo mais, só que a partir dessa música ele começou, a partir dessa tragédia, levou um momento de permitir a cura dele em mais de um aspecto da vida dele. Certo? Então assim, é uma música que tem uma história muito, muito importante. E muito bem produzida, uma faixa lindíssima, uma letra muito, muito bonita. Não é à toa que ganhou 3 prêmios do Grammy Awards em 93. Melhor performance vocal masculina, canção do ano e gravação do ano. No ano de lançamento, esse foi o single mais vendido do Eric Clapton. No ano de lançamento, ele chegou na posição número 2 do Hot 100 da Billboard. E em 2004, a Rolling Stone estabeleceu que essa música estava na posição 362 entre as 500 maiores canções de todos os tempos. Uma baita música, né, gente? Uma baita história. Então, e a premiação reflete isso, essa importância que essa música tem na história da música pop no geral. Uhum. Pô, mas na moral, quando ela saiu não tinha muita coisa boa também. Tinha o pai da Miley Cyrus correndo. Então, gente, com vocês, Tears in Heaven, performada pelo Eric Clapton, vencedora do Grammy de 1993. Escutem aí. Carry on, 'cause I know. próxima música aqui é de uma música que eu acho bem agradável até de se escutar. E a música, ela se chama Sunny Came Rome e ela foi cantada pela Shao Calvin. Sim, essa música, ela tem um estilo folk rock, na verdade, e ela ganhou o Grammy em 1998, né? A Shao Calvin, ela tem uns 30 anos de carreira já, mas acho que a música que ela mais conhecida é por essa música mesmo, Sunny Came Rome. Uma pena, viu? Porque, assim, eu acho que do estilo dela, assim, porra, deveria ter mais músicas conhecidíssimas, né? De estouro. É uma música, como já falei, foi um estouro, na verdade, quando ela foi lançada, ela alcançou a posição 7 do Billboard, né, no Hot 100 chart, né, cara, então foi um sucesso comercial, estourou bastante naquele ano. Além disso, a Shao Kahn, ela ganhou o prêmio também de melhor cantora pop, né, então foi um ano muito bom pra ela. Além disso, já falei, número 7, ela ficou bastante tempo também em primeiro no Hot 100 Airplane, por 4 semanas, primeiro no Adult Contemporary também, um monte de músicas, né, de rádios alternativas também, o pessoal durou bastante. Boa, e o curioso, né, que ela, olha só, ela ganhou o prêmio de canção, assim, batendo algumas outras músicas que são mais populares, tipo a Don't Speak, né, da Gwen Stefani, do No Doubt, na verdade, o I Believe I Can Fly, do R. Kelly também. Porra, olha os níveis de competidores que ela bateu. Tem o Hold I Live também, né, da Trisha Yearwood, e o Where Have I The Cowboys Gone, da Paula Cole, assim, mas... Porra, de uma música que foi um estouro naquele ano, a Shao Calvin, né? Sim. Que ela não tem tantas músicas de estouro. Então, assim, eu acho que é uma música que vale a pena dar uma escutada. Uma carreira dela aqui também, acho ela muito interessante, né? Ela também, ela é compositora, além disso. É uma música que canta muito desse estilo folk, country, rock. Vale a pena dar uma escutada. E é uma música que eu já falei. Uma boa música, bem calminha, boa. Bom, então fique aí, né, com Sunny Came Rome, da Shao Calvin. Música ganhadora do Grammy em 1998 de Canção do Ano, tá? Escutem aí. 98, nós passamos pra 2000 com Smooth, de Santana, com Rob Thomas. Na época, Rob Thomas, vocalista do Matchbox 20, que é uma das músicas mais chiclete da história. Mas é um chiclete que vale a pena. Puta música grudenta, mas cara, é uma das poucas músicas que quando gruda, não acho ruim. Tem coisas piores que podem grudar. No ano dela, ela venceu 3 prêmios. Gravação do ano, canção do ano e melhor colaboração de pop com vocais. Foi o último número 1 do Hot 100 dos anos 90 e ficou no segundo, na segunda colocação entre os Hot 100 do século 20. Então Smooth é a única música que aparece em duas décadas diferentes nos charts da Billboard. Em 2018, Smooth é considerada a segunda canção mais bem sucedida de todos os tempos pela Billboard. Ela foi escrita pelo Ital Shore, que as letras foram reescritas pelo Rob Thomas, que foi quem deu o nome, que gravou a canção, a música e passou como uma demo pro Santana, que fez uma colaboração com ele com os instrumentais e fizeram a música que a gente conhece hoje. Apesar de, originalmente, a ideia do Rob Thomas ser quem cantaria essa música seria o George Michael. E não foi o que aconteceu, né? A gente sabe que foi o próprio Rob Thomas que gravou hoje em dia. Uhum. Ela foi uma música que quebrou milhões, que assim, quebrou muitos recordes, ficou 12 semanas consecutivas no Hot 100 da Billboard, a partir de 23 de outubro de 99, e foi a, de toda a carreira do Carlos Santana, foi a música que, o topo dos charts dele foram essa música, sendo que o anterior que tinha sido Black Magic Woman, o topo dele foi o número 4 nas paradas lá em 71, e por muito tempo segurou o recorde de canção que ficou por mais tempo entre os Hot 100 da Billboard, recorde que só foi batido depois por How Do I Live, da Leanne Rimes, Closer do Chainsmokers e Shape of You, do Ed Sheeran, que bad. Eu tenho um certo ranço pelo Ed Sheeran, mas nós não vamos falar disso agora. Então, assim, ela ganhou vários covers, inclusive um cover de Sandy Jr. no DVD das 4 Estações, quem lembra, lembra? Eita. Certo? Enfim, é uma música que marcou muita história, foi utilizada, ganhou outros covers. Ela é uma música muito boa. A gente fala que é chiclete, mas o instrumental dela é muito bom. A música é muito boa. Então, assim, não é à toa também que ela se tornou tão icônica. Fazendo a história do Grammy a ponto do The Onion, que é aquela revista satírica, que eu acho que ela é americana, aquela revista satírica americana, ela publicou em 2014 um artigo dizendo que Smooth tinha ganhado o Grammy Awards por 13 anos seguidos. Eu não ia reclamar dado certos vencedores, mas não estou aqui. Lembrando que no ano em que essa música ganhou, ela bateu de frente com algumas grandes produções, como I Want It That Way, dos Backstreet Boys, Living La Vida Louca, performado pelo Rick Martin, entre outros. Seja, quer falar mais alguma coisa? Ah, Santana, já tive muito da minha vida escutando essa música do Santana. Caramba. Acho que, na verdade, você falar de Santana, eu só lembro dessa música. É pior que eu meio que só lembro dessa música também, infelizmente. Eu sei que a carreira do cara é boa, é muito prolífica, mas eu só lembro dessa. Foi mal. Então, com vocês, Smooth, de Santana e Rob Thomas. Escutem aí. Rhythm on your radio. A música é aquela música gostosa de ser escutada, principalmente você tá naquele bar calminho, que tem aquela música de piano no fundo, você tem aquele pianista tocando, ela tem uma voz muito boa pra cantar. A música é o Don't Know Why, da Norah Jones, vencedora do Grammy em 2003. Grande Norah Jones. Eu acho que é a primeira vez que a gente toca uma música da Norah Jones numa playlist aqui, Projeto X. Eu não me lembro. Eu gosto dela, do piano dela, da voz dela, o estilo dela, sabe? Então, assim, essa é uma música que, na verdade, ela foi... Ela não apareceu primeiro da Norah Jones, né? Ela é uma música, na verdade, de 1999, do Jesse Harris. Mas ela é mais conhecida pela versão da Norah Jones. O primeiro single do álbum dela, né? Coming Away With Me, de 2002. E mesmo essa música ter chegado na posição 30 da Billboard Hot 100, ela foi um sucesso de crítica, cara. Por isso, essa música acabou fazendo com que Norah Jones fosse uma artista nova respeitada. E fazendo o álbum dela tá aqui vendendo bem também, viu? Tanto que ela também ganhou um prêmio do Grammy, né, de melhor cantora vocal pop. Essa é uma música que botou a Norah Jones, né, no estrelato. Um big hit dela, uma música de impacto, apesar do estilo dela de ser mais aquela música calma, aquela música de piano. Piano com aquela voz doce dela, da Norah Jones. A voz dela é muito bonita mesmo. A música é gostosa e eu gosto também dela, da presença dela, da Norah Jones, né? Norah Jones, que na verdade é uma grande cantora, já ganhou 9 Grammys Awards, cara, ao longo de sua carreira toda, viu? Porra, então... Não tenho o que falar mal da Norah Jones. Eu gosto dela, cara. Fazer o quê? O estilo dela, assim, de piano, pop, jazz, folk... Pra quem gosta desse estilo de música, ainda mais com piano, né? Porra, vai gostar bastante dela. E essa é uma música que eu lembro de ter tocado bastante num rádio. Eu acho que deve ter tocado em alguma novela brasileira, não lembro qual. Nossa, essa música não me é desconhecida. Vou falar a verdade. Só não me lembro de onde mais que eu vi. Alguma coisa de referência. Porque, assim, ela teve algumas paródias também. Mas, pra mim, ela é mais lembrada em alguma coisa no Brasil. Não sei, novela, talvez. Não sei, não sei. Mas, enfim, né? Mas fique aí com essa música que é muito boa e que ela, os competidores dela, eu vou falar que não curto não, né? Tipo a Vanessa Carlton, a música Thousand Miles. Oh, Complicated é legal, pô. Não, Complicated da Avril Lavigne é legal. Tem The Rising, do Bruce Springsteen, mas essa música é qualquer coisa pra mim, não sei. A Bruce Springsteen, tipo, já deveria ter se aposentado uns 10 anos, né? Começa aí. E tem uma do Alan Jackson, Where Were You When The World Stopped Turning. Não lembro dessa música agora, pelo título, tenho que escutar. Ah, bom, mas é uma boa música, no fim das contas, essa música do Noah e da Norah Jones. Então, é isso, escutem aí. Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break, wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. Próxima música, nós vamos para o country. Estamos falando de Not Ready to Make Nice, de Dixie Chicks, vencedora do prêmio de canção do ano de 2007. O background dessa música é um pouco interessante. O single foi lançado em 2006, o primeiro do sétimo álbum de estúdio da banda, que era o Taking the Long Way, que foi o maior hit delas nos Estados Unidos, a única música que chegou ao disco de platina e ao top 5 do Hot 100. Ganhou 3 prêmios naquele ano, gravação do ano, canção do ano e melhor performance de country por um duo ou grupo com vocal. Considerada pela Rolling Stone em 2009 como a canção número 77 entre as melhores canções da década. Por que essa música, ela é particular? Em 2003, as Dixie Chicks se envolveram com uma polêmica a partir de um comentário da vocalista Natalie Maines, que ela fez sobre o presidente Bush, dizendo que, nas palavras dela, nós não queremos essa guerra, essa violência e temos vergonha que o presidente dos Estados Unidos seja do Texas. Pra uma cantora de country falar isso, vocês podem imaginar o backlash que teve. Taking the Long Way foi o primeiro álbum de estúdio que elas lançaram depois dessa controvérsia e foi a reação que elas receberam, que elas tiveram com esses comentários, esses posicionamentos delas, que foi um tema operante em várias canções. Not Ready to Make Nice é uma das principais. Foi escrita pelas três. Por quê? Foi uma expressão da reação da banda pelo fato de as canções delas terem sido banidas de estações de música country e os pensamentos que elas têm em relação à liberdade de expressão. Elas, numa entrevista pra Oprah, elas promoveram um documentário que elas fizeram, Shut Up and Sing, falando um pouco sobre a carreira delas. E a verdade é que a música, a ideia é que tem uma interpretação universal, que você não leia a questão política logo de cara, mas tem alguns versos que elas fazem uma referência direta a ameaças de morte que elas receberam durante durante a turnê de 2003, logo depois desses comentários. Que elas, em outros versos, elas falam a respeito de uma cena que inclusive apareceu no documentário, em que uma mãe que tava protestando contra elas em um dos concertos, fez como falou para que as crianças, que as filhas, que os filhos pequenos delas mandassem elas se ferrarem. Então elas fizeram isso, fizeram no documento, na letra da música, uma referência a isso. Então, a música foi uma resposta ao que elas sofreram depois de alguns anos, e é muito interessante a postura que elas tiveram. Foi uma música muito bem recebida pela crítica, especialmente por ter deixado claro que elas não se arrependem do posicionamento que a banda adotou. Isso foi interessante. Essa música ganhou contra, entre outras, You're Beautiful, do James Blunt, Put Your Records On, performada pela Corinne Bailey Rae, e Be Without You, performado pela lindíssima Mary J. Blige. E também ganhou de Jesus Take the Wheel, adorei esse nome, que foi executada pela Carrie Underwood. Eu não sabia dessa história, eu gosto muito da música, eu gosto muito das Dixie Chicks, eu não conheço muitas músicas, mas eu gosto muito das vozes delas. E essa música é muito bonita. Só que eu não fazia ideia do significado real dela, e acho que agora eu admiro mais, porque é uma mostra de coragem delas, e tipo, de mostrar que, e ao mesmo tempo, revela uma coisa muito assustadora. Imagina só, você receber ameaças de morte por se posicionar contra um presidente, isso é muito sintomático. Isso lá em 2003. Eu vou parar por aqui antes de falar mais do que a playlist permite. Então, com vocês, Not Ready to Make Nice, das Dixie Chicks, escutem aí. I'm not sure I could. They say time heals everything, but I'm still waiting. I'm through with doubt. There's nothing left for me to figure out. I've paid a price, and I'll keep paying. I'm not ready to make nice. I'm not ready to back down. I'm still mad as hell, and I don't have time to go round and round and round. It's too late to make it right. I probably wouldn't if I could, 'cause I'm mad as hell. Can't bring myself to do what it is. Good. Forget. I'm not sure I could. They say time heals everything, but I'm still waiting. Próxima música, um estouro de música cantado por uma rainha da música, não preciso nem falar dela, né? A música é o Single Ladies, da Beyoncé, ganhadora do Grammy em 2010. Assim, o Single Lady, ele tem uns números impressionantes, né? De posição, de prêmio também, foi primeiro na posição, tipo, no Brasil, ganhou um monte de posição aqui, tipo, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Europa toda também. Ah, sem falar que ganhou o prêmio também, né, de Canção do Ano, ganhou 3 prêmios, na verdade, né, tipo, Canção do Ano, que a gente já falou, né, e outros prêmios também. Dizem a história que ele é inspirado, né, no casamento secreto da Beyoncé com o Jay-Z, né, e na verdade é uma das únicas declarações públicas, né, de casamento, né, dela com o Jay-Z, que elas já fizeram sobre o casamento, diz a lenda. E a história diz assim que, na verdade, essa música fala da vontade secreta dos homens de se casar também, né? Uma posição, né, dela, assim, é a dancinha dela, que eu gosto, tipo, mostrando a mãozinha, ó, tá vendo, ó. Se você quer, bota um anel. É, então, exatamente. O clipe musical dela, que é muito legal, né, tá dançando, isso é bom. Aquela coreografia é muito boa. Que nesse clipe a gente vê a tal personalidade alternativa que a Beyoncé cria, né, a Sasha Fierce, né, que ela já apareceu antes também, tá ali nesse clipe, uhum, também, muito legalzinho. Sim, sim. Teve muito reconhecimento, pessoal que curtiu, pessoal que gostou, pessoal fala que é uma outra música tão forte para o público feminino também, né? Tão forte quanto o Respect da Aretha Franklin, a Will Survive da Gloria Gaynor também, né? Nesse mesmo nível, né? Pessoal fala um grande reconhecimento pela música, né? Ainda mais está elogiada com a melhor música de 2008 pela revista Rolling Stones também, né? Uma batida irresistível, exuberante, o pessoal disse. Já falei os vários prêmios, além do Grêmio, Kids' Choice Awards, Soul Train, outros prêmios também por aí, né? Alguma recepção que foi muito boa, o pessoal curtiu. Uma controvérsia também, que a Dri vai adorar ouvir escutar isso, que foi com a Taylor Swift e o Kanye West, que a Taylor Swift ganhou o prêmio de melhor Best Female Video, melhor mulher, né, vídeo. Por aquele clipe ridículo de You Belong With Me, né? E o Kanye West interrompeu o discurso e falou: legal sua música, mas a Beyoncé é melhor, desculpa. Foi isso. E a plateia vaiou, né? Essa declaração. Ué, aquela coisa. Assim, hoje em dia, eu não sei. Assim, a gente sabe que o Kanye West é completamente fora da casinha. Não é de eu hoje. Eu sei. Mas ele não tava de tudo errado, né? Tipo, querendo ou não, a Taylor Swift, ela é feita pra vender em todos os aspectos. E a música com a qual ela concorreu aquele ano, que é You Belong With Me, era, assim, super formatadinha pra ser o maior estouro de vendas, porque ela foi, tipo, programada pra vender muito, pra pegar todos os temas e tropes e motivos musicais que vendem e botaram na Taylor Swift, que ela é toda fofinha, toda loirinha, toda bonitinha. Velho, a Taylor Swift, ela é uma farsa, na minha opinião. E ela já começou a ser uma farsa aí. O que prova que o Kanye, por mais que tenha sido super desagradável o que ele fez, que ele não tava de tudo errado, é que até hoje ela se projeta em cima disso. Até hoje. Essa é uma controvérsia que não morreu lá, que inclusive dizem as lendas que foi uma coisa armada, que até hoje, assim, ele recentemente em um dos clipes do Kanye, ele colocou uma sósia dela, só que parece que foi com a autorização dela própria. Então eles continuam... Ela continua cutucando essa controvérsia pra se projetar. Mas aí a gente já tá entrando num nível meio que pinha por ter Kardashians e não é o nosso tema aqui, então deixa pra lá. Como eu já falei, essa música aqui do Single Ladies, ela teve um impacto cultural muito grande, já falei. Parte de popularidade, né? Promoção da capacidade feminina, sim. O grande sucesso viral em vídeos por causa do clipe também, da música, etc. Teve paródias, teve homenagens, teve regravações, teve de tudo. Todo mundo fez aquela dancinha naquele ano. Todo mundo fez aquela mãozinha naquele ano. Eu faço o movimento da mãozinha, que é legalzinha. Todo mundo, tá vendo? Passe no pé, eu não consigo não. Esse é mais difícil. Como já disse, ela ganhou em 2010, né? E assim, ela competiu, por exemplo, olha só, com o Poker Face da Lady Gaga. Tem Pretty Wings do Maxwell, You Belong With Me da Taylor Swift, olha aí a polêmica, e o Use Somebody, né, do Kings of Leon também, né, foi muito bom. Então eu também tô feliz de não ter ganho, porque a música descartável também, mas tudo bem. Mas então, fiquem aí com os singulares da nossa Queen Bee, né, a Beyoncé, tá, escutem aí. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. mention, did I mention, don't pay him any attention, cause you had your turn, turn, now you're gonna learn what it really feels like to miss me, cause if you like it, then you should've put a ring on it, if you like it, then you should've put a ring on it, don't be mad what you see, now he want it, if you like it, then you should've put a ring on it, falar de uma que eu pessoalmente também considero. Estamos falando de We Are Young, da banda Fun, com a Janelle Monáe, maravilhosa, que foi a vencedora do Grammy Awards de 2013. Essa música foi lançada no segundo álbum de estúdio do Fun, chamado Some Nights, lançada em 20 de setembro de 2011 como o single principal do álbum. Foi uma música recebida muito bem pela crítica, que muitos notaram que foi um grande acontecimento pro gênero indie, e elogiando o fato da música ser muito catchy, ser uma música que pega fácil. Ela teve um grande sucesso comercial e chegou ao número 1 em vários lugares. A princípio, ela só ganhou atenção mesmo nos meios online. É que é interessante, porque nas músicas mais recentes a gente vê a importância dos meios online pra projetar uma faixa. Só que o que projetou ela foi ela ter ganhado um cover em Glee. Com a música fazendo sucesso em Glee, ela foi licenciada pra ser usada num comercial pro Chevrolet Sonic, que foi exibido durante o Super Bowl, o que jogou a música lá pra cima, fazendo com que ela chegasse no topo dos charts digitais em fevereiro de 2012 e se tornou um crossover hit, que é uma música que aparece em dois ou mais charts diferentes, que seguem diferentes gêneros musicais, estilos musicais. Então, assim, ela conseguiu o topo em mais de um chart diferente, chegando em primeiro lugar no Billboard Hot 100, a partir dessa divulgação online e dela tocar em rádios também. Foi a primeira música que chegou a marcar 7 semanas com 300 mil ou mais em vendas digitais, um recorde que anteriormente era de Love the Way You Lie, do Eminem com a Rihanna, e ganhou 5 platinas pela Recording Industry Association of America. Então, o que torna essa música tão legal? Ela é muito gostosa. Primeiro que a Janelle é linda. Eu amo aquela mulher. O estilo dela é maravilhoso. A voz dela é linda. A música é muito gostosa. Então, assim, foi uma faixa que ela foi projetada meio que inesperadamente, mas foi uma música que realmente fez bastante sucesso e ganhou a projeção que era necessária. Naquele ano, ela ganhou do Ed Sheeran, The 18. Yes! Também ganhou de Call Me Maybe, da Carly Rae Jepsen. Ganhou de Stronger, da Kelly Clarkson. E ganhou de Adorn, do Miguel, que eu não sei quem é. Então, assim, foi uma música muito interessante. Uma música muito gostosa. Eu recomendo, inclusive, outras músicas da Janelle, porque ela é muito legal. Inclusive, gente, se eu estiver falando o nome dela errado, vocês me perdoem, porque eu tenho medo de estar falando o nome dela errado. Sério. O estilo, o visual da Janelle é muito legal. Ela torna ternos femininos muito maravilhosos. Sério, eu queria ter metade da elegância que ela tem. Ela é muito foda. Enfim. Então, com vocês, We Are Young, de Fun e Janelle Monáe. E escutem aí. Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Próxima música é uma música também que é bem legal também de ser escutada, né? De uma cantora que eu confesso que eu não presto muita atenção nela, né? Talvez porque ela está na Nova Zelândia também, né? Mas é uma música que eu já escutei na rádio. Lembro dela. A música que eu estou falando é o Royals, da Lorde. A Lorde, como já disse, ela é uma cantora lá da Nova Zelândia, então ela é uma música que estourou primeiro lá e deu um estouro mundial também, né? Ela é uma música do início, o primeiro single dela, né? Então, assim, é uma música que botou ela no mapa também, né? Já que ela teve uma grande posição na Billboard, em outras exposições, em outros países, ganhando prêmios também, né? Vale lembrar uma coisa, a Lorde nasceu em 90. Isso. Ela tinha o quê? 18 anos quando ela lançou Royals e estourou pro mundo? Pois é, por aí mesmo, né? Então, como já disse, é uma música assim que ela teve um certo impacto também, né? Não sei em que estilo pode ser colocado. É um estilo meio que pop, meio eletrônico. Não sei que tipo de pop que eles falam. Indie pop, dream pop, art pop, sei lá, cara, estilo... É, tipo, o pessoal mistura tudo e falou, vamos inventar milhões de nomes porque essa música a gente não sabe descrever. Porque Royals é muito diferentona. A voz da Lorde é muito diferente, né? E o jeito que ela misturou com o instrumental. Então, Royals é uma experiência diferente, especialmente se a gente for comparar com as outras que concorreram com ela naquele ano, né? Que eram bem mais... bem mais, como dizer, bem mais clássicas, com um estilo bem mais comum. Pois é, né? Ocorreu com Katy Perry. Inclusive, Sage, sugiro uma coisa. Diga. Pro próximo Grammy, a gente vai colocar todas as músicas da Katy Perry que concorreram e não levaram. Sacanagem, mas tudo bem, a gente tenta isso. Não, mas o estilo da Royals é um estilo meio que eletrônico também, né? Ela, na verdade, usa a influência da parte digital também. Vamos falar a verdade, né? Essa parte de música, aproveitando a época que ela lançou também. Ela usa a parte de download, a parte de visualização em vídeos, né? Na internet também, pra ganhar projeção também. É muito bom. Muita gente também fala, assim, que uma crítica dela também, né? Porque elas lamentam a parte da indústria cultural local, fazem parte, né? Tipo, fazendo uma relação, tipo, também com uma música do Nirvana, Smells Like Teen Spirit também, né? E assim, que tem uma parte, então, que é interessante, até, de crítica, algumas coisas. Tem gente que fala que é um pouco racista também, alguns trechos. Eu não sei, viu? Mas é uma música, assim, de vale a pena prestar atenção. Foi elogiada por bastante gente. David Bowie, por exemplo, David Grohl também, né? Elogiaram essa música, elogiaram o trecho, entre outras pessoas importantes. Teve o reconhecimento também, né? Globo, Nova Zelândia, BBC, além do Grammy em si. Teve dois videoclipes musicais também que dá pra dar uma olhada, né? Cada um foco um pouco diferente. E um grande impacto cultural também, né? A grande aclamação da música, além do fato dela também ter sido uma artista desconhecida na época, bem jovenzinha, né? Quando lançou a música, virou mainstream e um estilo que também chamou a atenção e estando numa grande posição da Billboard, no fim das contas. Apesar das críticas e outras polêmicas, mas... e regravações também, que eu gosto bastante. A voz dela foi comparada com a voz da Amy Winehouse, com a voz da Lana Del Rey, a voz da Florence Welch também. Então, assim, lembrando que foi justamente a Lorde, ela estourou justamente numa época em que essas cantoras, que Florence, Lana, Marina Diamandis. Então, assim, elas também abriu as portas pra esse estilo de música, pra esse estilo de vocal. Então, a Lorde tava no lugar certo, na hora certa, com a música certa, com a voz certa. E ela aproveitou essa chance, a carreira dela ganhou uma alavanca legal a partir daí. Pois é, pois é. Bom, mas então fique aí, né, com Royals da Lorde, tá? Escutem aí. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royals. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Oh. there, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby, I'll rule. Let me live that fantasy. Pra fechar, Adri. Passar pra última, acho que a gente poderia falar dos indicados desse ano e dar o nosso palpite antes da gente falar da última música dessa lista, né? Vamos lá. Esse ano a gente tem mais concorrentes do que o normal, não tem? Que a maior parte dos anos são quatro, a gente tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8? 8 músicas concorrendo? É, da canção do ano é bastante até. E assim, a gente tem nomes de muito peso e músicas de uma produção muito grande. Então a gente tem All the Stars, executada pelo Kendrick Lamar e o Sa. Adoro essa música, adoro. Boot Up, cantado pela Ella May. God's Plan, cantado pelo Drake. In My Blood, cantado pelo Shawn Mendes. The Joke, cantada pela Brandi Carlile. The Middle, executada pelo Zaz, Mary Morris e Gray. Aqui eu tô apostando que vai levar This Is America, cantada pelo Childish Gambino. E Shallow, cantada pela maravilhosíssima Gaga. E Bradley Cooper, da trilha sonora do Nasce Uma Estrela. Eu tô chutando que This Is America vai levar, mas eu quero escutar o Sage primeiro. Eu acho que é a briga, na verdade, entre o pessoal do hip hop, né? Do Kendrick Lamar, do Drake e do Childish Gambino. Esses três. As produções de hip hop estão fantásticas. Então, assim, muito, muito. Inclusive, a gente percebe em quem tá concorrendo que o hip hop tá trazendo uma qualidade de produção muito foda. Mas eu acho que pra esse prêmio, canção do ano, que na verdade o que você analisa é o compositor e os produtores todo, então, da música, pra mim é This Is America, do Childish Gambino. Então, eu tô apostando muito em This Is America também, porque foi uma faixa muito barulhenta. Primeiro que o Childish Gambino é fantástico. Começa aí, o cara é bom, a composição dele, as letras são muito boas. Segundo, que o clipe que ele fez pra essa música, as pessoas vão conhecer ou pelo meme ou pela mensagem. Então todo mundo falou de This Is America esse ano, todo mundo falou do clipe dessa música. E da música em si, fizeram análises e é um clipe com muitas camadas e a música com muitas camadas. Então foi um baita trabalho de produção. Bom, mas vamos passar pra última música, né? Que não tá tão longe do hip hop, tá lá no R&B também, que já é uma tendência que a gente já tava falando, que estamos falando de That's What I Like, do fofíssimo Bruno Mars. Essa música, ela apareceu no terceiro álbum de estúdio, ela é vencedora do ano de 2018. Essa música foi lançada no terceiro álbum de estúdio dele, 24K Magic, escrita por um monte de gente, como todas as faixas deles, e ela foi lançada em 30 de janeiro de 2017, como segundo single do álbum. Ela recebeu reviews misturadas da crítica, alguns disseram que foi a melhor do álbum, outros criticaram a letra. Foi um sucesso comercial, como era de esperar, foi topo da Billboard Hot 100, número 3 no Canadá, número 4 na Nova Zelândia, ganhou 7 platinas pela Associação de Gravações dos Estados Unidos e 4 platinas pelo Canadá e chegou também no top 10 da Austrália. O vídeo, ele traz uma coisa muito, o clipe traz uma coisa muito interessante, que os clipes do Bruno Mars costumam ser bem interessantes. Esse combina coreografia e animação em preto e branco. Essa música ganhou várias nomeações de prêmios, ganhando, além do Grammy de Canção do Ano, foi a melhor canção R&B, melhor performance R&B e ganhou Canção do Ano no prêmio Soul Train Music Awards de 2017. Ela apareceu na trilha sonora de algumas séries, como Being Mary Jane, e apareceu no episódio do The Challenge também. O que fez com que a música recebesse reviews mixes? Disseram que o som é um dos números mais modernos por causa dos vocais e da percussão, que de fato são pontos fortíssimos nas músicas do Bruno Mars. Mas a letra, muitas pessoas acharam que foi uma letra fraca. Alguns disseram que ela foi escrita num dicionário de rimas que você compra numa loja de 99. Mas ganhou naquele ano do Jay-Z, ganhou da Julia Michaels, ganhou do Logic, Alessia Cara e Khalid, que, né, eu não vou falar... o nome da música deles é um número de telefone, dá licença, né, não vou. Mas então, o fato é, Bruno Mars, ele sabe também fazer músicas formatadinhas pra preto. Então a gente pode criticar a Taylor Swift pra isso, mas o Bruno Mars não é tão diferente. Eu adoro ele, adoro as músicas dele. Só que ele é chiclete legal também, são boas pra dançar, as letras são fofas, ele é muito bonitinho. Mas são músicas bem formatadinhas pra prêmios e pra crítica gostar. E não tá errado também, né? É um estilo e funciona. Bruno Mars vem de uma família com grande tradição musical, né? Pô, então ele sabe desse estilo, né? Exato, ele sabe como fazer vender. Eu gosto do Bruno Mars, ele tem vários estilos musicais que eu nunca sei qual é o estilo dele. Ele faz pop, rock, reggae, blues, hip hop. Não, os vocais dele são incríveis. As músicas são muitíssimo bem produzidas, os vídeos são muitíssimo bem produzidos. Então, assim, ele é um artista que sabe o que tá fazendo. fazendo. E é um artista que sabe vender o que está fazendo, o que é muito importante também. E é por isso que ele ganha essa repercussão, porque realmente merece. Não estamos falando, não estamos desmerecendo o trabalho do cara de maneira nenhuma. Adoro o trabalho dele. Então, pra finalizar essa playlist, muito obrigado por terem escutado. Mandem seus e-mails, mandem seus comentários, mandem seus chutes de quem vai levar canção do ano desse ano. Então fiquem com That's What I Like, vencedora do Grammy de Canção do Ano de 2018, de Bruno Mars. Escutem aí, beijos e até mais. Tchau, tchau. Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gone and get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mama sister. A promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.